ouvi a voz do céu ressoar, uma multidão a celebrar. Aleluia, salvação e glória pertencem ao Senhor, nossa vitória. Os justos juízos Ele faz, vingança ao sangue dos céus é paz. Prostrados diante do trono, anciãos e seres em um só clamor. Adorem a Deus.